pintando sete, começa a namoração. É trem sem hora marcada, correndo na disparada, com farta de lotação. Às vezes tem pressão demais, outras vezes farta pressão. Mulher dos seus 30, mulher dos seus 30 anos, que já teve desengano, ficou noiva e não casou. É trem que saiu lotado, na reta deu resultado e na subida parou. Esse é trem que teve força, agora farta vapor. Mulher beirando 50, mulher beirando 50, que quase não aparenta e passa bem disfarçada. É trem que já correu linha, com máquina pintadinha, agora tá reformada. A carga quando é demais, esse trem não puxa nada. A mulher namoradeira, a mulher namoradeira, casada diz que é solteira, enganando a mocidade. Esse é trem que sai do trio, quando entra no desvio, com muita velocidade. É trem que tem maquinista, mas não tem capacidade. Vamos arrematar, pá. A gente pensando bem, a mulher é como o trem, em todo ponto de vista. O trem faz o itinerário, ele só chega no horário, quando tem bom maquinista. Se a mulher não anda direita, isso é culpa do foguista.